vivo, seu animal. Fazer isso que fizeram com meu filho, não se deseja para ninguém, não se espera que seja feito nenhum bicho, nenhum animalzinho. Diz o texto do artigo número 3 da Declaração dos Direitos Humanos. Cada indivíduo tem o direito de viver livre e com segurança. Para quem vive em grandes metrópoles como São Paulo, essa frase pode parecer uma grande piada. Facção direto do campo de extermínio, testemunha da carnificina. Embaixo da chuva de tiro, amor impossível. Diabo guia o destino, me põe no latrocínio da puta de conversível. Pro porco de farda me abater, igual um rato trocar meu corpo decapitado por um abono no salário pra me ver na frente do jurado de joelho, ouvindo veredito de 15 sem apelo. Não tem chance, o filho da tia que se mata no tanque, o número 1 do ranking tem uma pé em Miami. Se você não tem mansão com cerca eletrificada, pode amarrar o motorista, catar carreta e a carga. Mandei minha mina tomar citotec pra abortar, mata o feto pro sistema, o homem não matar. Um a menos com a caixa de isopor no farol, sendo olhado com nojo enquanto oferece escola. Sou condenado a vender brinquedo do Paraguai, no máximo ser pirueiro. Tá vazia, quem vai, vai. Quero a joia da caixa econômica do centro, não sequestrado, no de Fusca com cartão do Bradesco. Vejo os truta no metrô por 70 conto ou por 10 passos, se matando. O cobrador do ônibus implorando pra tá no obituário da carceragem. Seu corpo de órgão vendido e cheio de serragem vai pro Conrad dentro do milionário. Apostar no caça-níquel em forma de rim traficada. Amanheceu e a cena é preservada pela PM. Quadraram, viram que era a polícia. Adeus, tenente, Vita na Kombi da Marlboro. Burguesa enterrada viva, chacina na escolta do caminhão das casas baianas. Não tem poder aquisitivo, enfia no cu seu distintivo. Pra SP, Auschwitz, nem blindagem sexto nível. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Do rojão que os carniceiros tão subindo o morro. Herói na busca do ladrão e a mulher em casa dando pra outro. Todo bombado, inchado, tipo pitbull. Vem com oitão contra R15, vai tomar no cu. Mora na favela, seca a farda, escondido, vitimado. Mesmo local, mas lambe o saco do executivo. Sonha comigo no sistema carcerário brasileiro, que só fica preso quem não tem arma nem dinheiro. 100 mil reais e o carcereiro se envolve. Inventa doença e no trajeto do PS você foge. Ou de repente um helicóptero sequestrado, sem levar um tiro, te resgata do pátio. Tipo filme do Al Pacino, minissérie da Globo. Alô delegado, tô na água de coco, vem me prender de novo. O fuzil que atira e mata sequestrado é o gambé que traz pra vender no porta-mala. 50 mil de recompensa pela quadrilha. Pro prefeito, iniciativa, mais pau no seu cu, cê é da sua família. Pra pistola israelense, não tem cara exposta na revista. Por um 3 não foi pro inferno, show do milhão, a casa dos artistas. Queria ser terrorista com apetite do Bin Laden pra jogar no congresso. 6 aviões da Varig me vingar pelas crianças sem escola em São Paulo. Os velhos no lixão disputando comida com rato. Aqui pra ter a cesta biológica básica, só caindo do avião da ONU, tipo na África. Dá um motivo pra disparar AK no banqueiro, pra no ano ter 300 no cativeiro. Enquanto o casal de pajeiro paga 80 no camarão, a mãe põe a filha no puteiro pra trazer a refeição. Só no BO falsificado diminui os homicídios. Pra SP, Auschwitz, nem blindagem sexto nível. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio.